dia aqui no Veróbio, meu cantar pro sensual não é a mesma coisa. A evolução do som, vai. Vai, vai, vai, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai, aqui é a dupla dinâmica do brega. Baby,